Yo, yo, Mazangalas do... Está a gravar? Hã? Yeah. Mazangalas do whisky, muita ganza de segadja. Niggas e putas espalhados pela casa. Damas pregadas, o clima tá em alta. Niggas com paca levam vida de quem assalta. Garrafas quebradas, mortalhas no chão. Todos camoca ouvir o rap de Santo Adrião. A ti não te conheço, olá, eu sou o João. Uma brisa crica despertou-me a atenção. Tu sabes como é que é, eu ando, bonitona. Quando és por ti, entalaram-te na chona. Então, no beio, a cabra ficou louca. Agarrou-me na pila, enfiou-a na boca. Sentes-te bem, Johnny Ganza, movimento. Vi-me lá dentro, desculpa, não tive tempo. E o capa mole, e ouça, foda a chibaria. Triste, mas é verdade, mas tudo alguém da chiba, basofaria, puta que pariu, policia. É puta-se para nossa família. Conheci-lhe de madrugada ao pé de uma relota. Eu consumia bué de birras, ela banava o pacote. Uns falavam das pernas, outros falavam do decote. Uns exibiam tirantes, outros exibiam bote. Se foda, niggas vivem a vida louca. Mas acredita, dread, essa cista é mais maluca. Nunca diz coisa com coisa, tem sempre algo na boca. Engole gota a gota até a voz ficar rouca. Quando acaba o serviço, a cabra enrola a broca. Abandona a cena do crime sempre com ganda moca. Tocou-te o coração, a mim não me toca. Mas gostei da sensação de ter comido aquela porca. Como tu és meu dread, se cusa a gente troca. Já levou em todo lado, no furo e na catota. É uma nasty bitch, mas comigo não faz batota. Diz que me vai abandonar, mas eu sei que ela volta. Há uma cabra desgraçada, vi assim de uma vez. Tem rato, tem diabrada, foto tipo G3. Bitch, parece um palito, quem lhe viu, quem lhe vê. Nome dela, não digo, papai é PSP. Eu sou rei dos dogs, ela é rainha das cadelas. Menina dos olhos claros, de odivelas. Não me tentes seduzir, eu não caio no teu jogo. Cruzas as pernas de novo, eu marco golo. Eu não tenho muito cor, o meu cor é quibiona. Como a bola da Madonna, a cone do Maradona. Foda-se. Vai, vai. Zumba, zumba, bate a cabeça, levanta a bunda. Truca, truca, não aguentas, pede ajuda. Chupa de surra que ninguém nota, porca. Puta, queres dinheiro, vai ao tota. Cambalhota, é posição que a gente gosta. Badalhocas, bebem água da pshhh. Nem que eu fosse Emmanuel, toma, toma. Bitch, eu não te queria, mas dava-te uma foda. Cimento e choco, cabo mexe com ele. O bode panha mal, o bode panha mal, niga. Cimento e choco, cabo mexe com ele. O bode panha mal, pude panha mão, niga. Beco, quase já que tempo pude ajudar. Escada catalha também, alguém pude odiar. Cusi si, geração, geração. Quatro monachão, geração de bandidas fingidas. Jogo estampa ali armado em finas. Escolta de compromisso, de um carro, de um troco. Esse é o mundo que até passa pra otário. Bem material, a mim que tem. Três pilada, bata bem, eu tudo também. Yeah. Minha niga maca levan que fla, fla, fla, fla. No pinte a coca para riba, no camba, no acha, de espiga. Bacana ele te rola, pedro na brilha. Nascimento, perguntado o nome. Esse que teve tempo, fla. Boca estava pandelete. Boca estava pão. Service? Yes. What do you want me to do? I want you to use all your powers and all your skills. I don't want his mother to see him this way. Look how they massacred my boy.